Sessão 21, de Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Lido por Jefferson Azevedo. Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. A Nevrose da Cor. Desenrolando o papiro, um velho sacerdote sentou-se ao lado da bela princesa Issira e principiou a ler-lhe uns conselhos, escritos por um sábio antigo. Ela ouvia-o indolente, deitada sobre as dobras moles e fundas de um manto de púrpura. Os grandes olhos negros cerrados, os braços nus, cruzados sobre a nuca, os pés trigueiros e descalços, unidos à braçadeira de ouro lavrado do leito. Pelos vidros de cores brilhantes das janelas, entrava iriada a luz do sol, o ardente sol do Egito, pondo reflexos fugitivos nas longas barbas prateadas do velho e nos cabelos escuros da princesa, esparsos sobre a sua túnica de linho fino. O sacerdote, sentado num tamborete baixo, continuava a ler no papiro convictamente. Entretanto, a princesa, inclinando a cabeça para trás, adormecia. Ele lembrava-lhe: a pureza na mulher é como o aroma na flor. Ide confessar a vossa alma ao grande Osíris, para terdes limpa de toda a mácula e poderdes dizer no fim da vida: eu não fiz derramar lágrimas, eu não causei terror. Quanto mais elevada é a posição da mulher, maior é o seu dever de bem se comportar. Curvai-vos perante a cólera dos deuses, lavai de lágrimas as dores alheias para que sejam perdoadas as vossas culpas. Evitai a peste e tende horror ao sangue. Notai bem, princesa, e tende horror ao sangue. A princesa sonhava. Ia navegando num lago vermelho, onde o sol estendia móvel e quebradiça uma rede dourada. Recostava-se num barco de coral polido, de todo matizado sobre varais crivados de rubis. Levava os pés mergulhados numa alcatifa de papoulas e os cabelos semeados de estrelas. Quando acordou, o sacerdote, já de pé, enrolava o papiro, sorrindo com ironia. — Ainda estás aí? Para vos repetir, arrependei-vos. Não abuseis da vossa posição de noiva do Senhor de todo o Egito. Lavai para sempre as vossas mãos do sangue. A princesa fez um gesto de enfado, voltando para o outro lado o rosto, e o sacerdote saiu. Issira levantou-se e, arqueando o busto para trás, estendeu os braços num espreguiçamento voluptuoso. Uma escrava entrou, abriu de par em par a larga janela do fundo, colocou em frente a cadeira de espaldar de marfim com desenhos e hieróglifos na moldura, pôs no chão a almofada para os pés e, ao lado, a caçoula, de onde se evolava, enervante e entontecedor, um aroma oriental. Issira sentou-se e, descansando o seu formoso rosto na mão, olhou demoradamente para a paisagem. A viração brincava-lhe com a túnica, e o fumo da caçoula envolvia-a toda. O céu, azul escuro, não tinha nenhum leve traço de nuvem. A cidade de Tebas parecia radiante. Os vidros e os metais deitavam chispas de fogo, como se aqui, ali e acolá houvesse incêndio. E ao fundo, entre as folhagens escuras das árvores ou as paredes do casario, serpeava, como uma larga fita de aço batida de luz, o rio Nilo. Princesa de raça, neta de um faraó, Issira era orgulhosa. Odiava todas as castas, exceto a dos reis e a dos sacerdotes. Fora dada para esposa ao filho de Ramsés e, sem amá-lo, aceitava-o para ser rainha. Era formosa, indomável, mas vítima de uma doença singular, a nevrose da cor. O vermelho fascinava-a. Muito antes de ser a prometida do futuro rei, chegava a cair em convulsões ou delíquios ao ver flores de romãzeiras que não pudesse atingir, ou as listas encarnadas dos calaceris dos homens do povo. A medicina egípcia consultou as suas teorias, pôs em prática todos os seus recursos e curvou-se vencida diante da persistência do mal. E Cira, entretanto, degolava as ovelhinhas brancas, bebia-lhes o sangue e só plantava nos seus jardins papoulas rubras. Na aldeia em que nascera e em que tinha vivido, Karnak forrara de linho vermelho os seus aposentos. Era neles que ela bebia, em taças de ouro, o precioso líquido. Princesa e formosa, a fama levou-lhe o nome ao herdeiro de um Ramsés, e logo o príncipe, curioso, seguiu para essa terra. O seu primeiro encontro foi no templo. Ele esperava no centro do enorme pátio, entre as galerias de colunas, ansiosamente. Ela vinha no seu palanquim de seda, coberta de pérolas e de púrpura, passando radiante e indolente, entre as 600 esfinges que flanqueavam a rua. Dias depois, morria o pai de Isira, último descendente dos faraós, após a sua acostumada refeição de leite e mel. O príncipe Ramsés solicitou a mão da órfã e fê-la transportar para o Palácio Real, em Tebas. A beleza de Isira deslumbrou a corte. A sua altivez fê-la respeitada e temida. A paixão do príncipe rodeou-a de prestígio e a condescendência do rei acabou de lhe dar toda a soberania. O seu porte majestoso, o seu olhar, ora de veludo, ora de fogo, mas sempre impenetrável e sempre dominador, impunham-na à obediência e ao servilismo dos que a cercavam. Esquecera a placidez de Karnak. Lamentava só as ovelhinhas brancas que ela imolava nos seus jardins das papoulas rubras. A loucura do encarnado aumentou. Os seus aposentos cobriram-se de tapeçarias vermelhas. Eram vermelhos os vidros das janelas. Pelas colunas dos longos corredores enrolavam-se hastes de flores cor de sangue. Descia as catacumbas, iluminada por fogos encarnados, cortando a grandiosa soturnidade daqueles enormes e sombrios edifícios, como uma nuvem de fogo que ia tingindo, deslumbradora e fugidia, os sarcófagos de porfiro ou de granito negro. Não lhe bastava isso. Isira queria beber e inundar-se em sangue. Não já o sangue das ovelhinhas mansas, brancas e submissas, que iam de olhar sereno para o sacrifício, mas o sangue quente dos escravos revoltados, conscientes da sua desgraça. O sangue fermentado pelo azedume do ódio. Sangue espumante e embriagador. Um dia depois de assistir no palácio a uma cena de pantomimas e arlequinadas, Isira recolheu-se doente aos seus aposentos. Tinha a boca seca, os membros crispados, os olhos muito brilhantes e o rosto extremamente pálido. O noivo andava por longe a visitar províncias e a caçar hienas. E Cira, estendida sobre os coxins de seda, não conseguia adormecer. Levantava-se, volteava no seu amplo quarto desesperadamente, como uma pantera ferida a lutar com a morte. Faltava-lhe o ar. Encostou-se a uma grande coluna, ornamentada com inverossímeis figuras de animais entre folhas de palmeira e de lodão. E aí, de pé, movendo os lábios secos com os olhos cerrados e o corpo em febre, deliberou mandar chamar um escravo. A um canto do quarto, estendida no chão, sobre a alcatifa, dormia a primeira serva de Isira. A princesa despertou-a com a ponta do pé. Uma hora mais tarde, um escravo, obedecendo-lhe, estendia-lhe o braço robusto, e ela, arregaçando-lhe ainda mais a manga já curta do calaciris, picava-lhe a artéria, abaixava rapidamente a cabeça e sugava com sôfrego prazer o sangue muito rubro e quente. O escravo passou assim da dor ao desmaio e do desmaio à morte. Vendo o extinto, Isira ordenou que o removessem dali e adormeceu. Desde então entrou a dizimar escravos como dizimara ovelhas. Subiam queixas ao rei. Mas Ramsés, já velho, cansado e fraco, parecia indiferente a tudo. Ouvia com tristeza os lamentos do povo, fazendo-lhe promessas que não realizava nunca. Não queria desgostar a futura rainha do Egito. Temia guardava a doce esperança da imortalidade do seu nome. E essa imortalidade, Issira poderia cortá-la como a um frágil fio de cabelo. Formosa e altiva, quando ele, Ramsés, morresse, ela, por vingança, fascinaria a tal ponto os 40 juízes do julgamento dos mortos que eles procederiam a um inquérito fantástico dos atos do finado, apagando-lhe o nome em todos os monumentos, dizendo ter mal cumprido seus deveres de rei. Não, Ramsés não oporia sua força à vontade da neta de um faraó, que a maldita casta dos escravos desaparecesse, que todo o seu sangue fosse sorvido com avidez pela boca rosada e fresca da princesa? Que lhe importava? E que era isso em relação à perpetuidade do seu nome na história? As queixas rolavam a seus pés, como ondas marulhosas e amargas. Ele sofria-lhes o embate, mas deixava-as passar. E Cira, encostada à mão, olhava ainda pela janela aberta para a cidade de Tebas, esplendidamente iluminada pelo sol, quando um sacerdote lhe foi dizer, em nome do rei, que viera da província a triste notícia de ter morrido o príncipe, desastrosamente. Recebeu a princesa com ânimo forte tão inesperada nova. Enrolou-se num grande véu e foi beijar a mão do velho Ramsés. O rei estava só. A sua fisionomia mudara. Não para a dolorosa expressão de um pai sentido pela perda de um filho, mas para um modo de audaciosa e inflexível autoridade. Aceitou com frieza a condolência de Issira, aconselhando-a a que se retirasse para os seus domínios em Karnak. A egípcia voltou aos seus aposentos e foi sentar-se pensativa no dorso de uma esfinge de granito rosado a um canto do salão. A tarde foi caindo lentamente. O azul do céu esmaecia. As estrelas iam, pouco a pouco, aparecendo, e o Nilo estendia-se cristalino e pálido entre a verdura negra da folhagem. Fez-se noite. Imóvel no dorso da esfinge, Issira olhava para o espaço enegrecido, com os olhos úmidos, as narinas dilatadas, a respiração ofegante. Pensava na volta a Karnak, no seu futuro repentinamente extinto, nesse glorioso amanhã que se cobrira de crepes e que lhe parecia agora interminável e vazio. Morto o noivo, nada mais tinha a fazer na corte. Ramsés dissera-lhe, «Ide para as vossas terras, deixai-me só!» Issira debruçou-se na janela. «Tudo negro!» Sentiu o rumor no quarto. Voltou-se. Era a serva que lhe acendera a lâmpada. Olhou fixamente para a luz. A cabeça ardia-lhe e procurou repousar. Deitando-se entre as sedas escarlates do leito, com os olhos cerrados e as mãos pendentes, viu, em pensamento, o noivo morto, estendido no campo, com uma ferida na fronte, de onde brotava em gotas espessas o seu belo sangue de príncipe e de moço. A visão foi se tornando cada vez mais clara, mais distinta, quase palpável. Soerguendo-se no leito, encostada ao cotovelo, Issira via-o, positivamente, a seus pés. O sangue já se não desfiava em gotas, uma a uma, como pequenas contas de coral. Caía às duas, às quatro, às seis, avolumando-se, até que saía em borbotões, muito vermelho e forte. Issira sentia-lhe o calor, aspirava-lhe o cheiro, movia os lábios secos, buscando-lhe a umidade e o sabor. A insônia foi cruel. Ao alvorecer, chamando a serva, mandou vir um escravo. Mas o escravo não foi. Ramsés atendia, enfim, ao seu povo, proibindo à egípcia a morte dos seus súditos. Um sacerdote foi aconselhá-la. Cuidado! A justiça do Egito é severa, e vós já não sois a futura rainha. Issira despediu-o. Perseguia-a a imagem do noivo, coberto de sangue. A proibição do rei revoltava, acendendo-lhe mais a febre do encarnado. Como na véspera, o sol entrava gloriosamente pelo aposento, através dos vidros de cor. A princesa mordia as suas cobertas de seda, torcendo-se sobre a púrpura do manto. De repente levantou-se, transfigurada, e mandou vir de fora braçadas de papoulas, que espalhou sobre o leito de púrpura e ouro. Depois, sozinha, deitou-se de bruços, estirou um braço, picou-o bem fundo na artéria. O sangue saltou, vermelho e quente. A princesa olhou num êxtase para aquele fio coleante que lhe escorria pelo braço, e, abaixando a cabeça, uniu os lábios ao golpe. Quando à noite a serva entrou no quarto, absteve-se de fazer barulho. Acendeu a lâmpada de rubis e sentou-se na alcatifa, com os olhos espantados para aquele sono da princesa. Tão longo, tão longo. Fim da sessão 21.